irmãos, salvos pelo mesmo amor. Mano, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Somos todos irmãos, salvos pelo mesmo amor. Mano, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Somos todos irmãos, salvos pelo mesmo amor. Mano, eu quero te saudar. Movimento ao ar livre, baterias, guitarras, teclado. Os manos do CMF com seu som pesado. Tem muitos que os criticam e não aprovam o que fazem, mas tão falando de Deus do melhor jeito que sabem. Distribuição de folhetos, olha que legal. Manejam bem a palavra, são da tradicional. São mais discretos na deles, não gostam de agitar. Ha! Se sentem bem desse jeito, quem somos nós pra julgar? Chega de discutir indiferenças doutrinárias. Dizer que a sua igreja é certa, do fulano tá errado. Não vê que está sendo usado, mano, se liga qual é. Sem perceber, está fazendo o que o inimigo quer. É hora de ficar de pé, crescer meu irmão, minha irmã. Ou ficar sempre engatinhando em sua vida cristã. Até quando terei o imenso desprazer de ouvir certos comentários de irmãos a dizer? Essa igreja é muito fria, pra mim eles nem são crentes. Aquela igreja é uma baderna, não há irmão que aguente. Ainda não perceberam que lutam do mesmo lado, nós somos aliados. E não há adversários por adesivo, formação bíblica, por isso persistem no erro. Pois nossa luta não é contra a carne, nem segredo, mas contra nós mesmos. Existem muitas igrejas, nenhum ou outra é pior. Simplesmente se fica na que se sente melhor. Não precisa concordar com tudo que seu irmão falar. Pode ser cada um na sua, mas podemos nos amar. Deixar contenda para o mundo, tome postura de cristão. Aos olhos de Deus somos todos iguais, não há denominação. Somos todos irmãos, salvos pelo mesmo amor. Mano, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Somos todos irmãos, salvos pelo mesmo amor. Mano, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Somos todos irmãos, salvos pelo mesmo amor. Mano, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Somos todos irmãos, salvos pelo mesmo amor. Mano, eu quero te saudar. Não vamos continuar dando espaço pro inimigo. Desavenças entre nós é seu caminho preferido. Pense bem no que eu digo, que sentido faz nós vivermos em guerra se pregamos a paz? Discutindo, edifica em nada. Quem somos nós pra dizer qual a igreja fria ou quente? Quem vai subir ou descer? Tradicional e renovada, travando uma eterna briga. Mas segundo o evangelho, isso é procedência maligna. Pois nosso Deus é de confusão, nome de Jesus. Parem com isso enquanto brigamos entre nós. Milhares morrem sem Cristo, fazemos tudo ao contrário ao que Jesus nos ensinou. Na igreja que deixou, que prevalece é o amor. Por isso eu saldo a todos, batista, pentecostal, congregações, assembleia, os manos da Universal, comunidades, ministérios, pra quem nos dá ouvidos. Um abraço pra minha galera da Renascer em Cristo. Como é que é, neguinho? Mas meu irmão, você não sabe o papo que tá rolando? O escândalo do pastor da igreja do fulano. Irmão, chega aqui, deixa eu te contar um segredo. Esses papos me incomodam. Ouvi bem direitinho, ser humano erra mesmo. Eu posso até orar por ele, mas quem julga não sou eu. A parábola do joio e do trigo não vem me dizer que esqueceu. Deixe então que o joio juntamente com o trigo cresça. E quando chegar o mestre para fazer a colheita, vai separar e queimar o que não for seu. Pra quem vacila, eu só lamento, vai prestar conta pra Deus. Nunca generalize, pois todos têm seus defeitos. Não é porque um é assim que todos são do mesmo jeito. Seja renovada, seja tradicional. Deixe nascer a união, que morra todo mal. Somos todos irmãos, salvos pelo mesmo amor. Mano, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Somos todos irmãos.